sobe, desce, corre, corre, super populacional. Vai e volta, chega a gente, todo mundo quer igual. É normal, tá sempre cheio, volta lá pro fim da fila. Dá licença, tá passando mais o irmão com a sua família. Terminal sempre lotado, quem chegou ou foi sabe. Dificuldades, embarque, desembarque, mil pessoas, mil cabeças. Aqui nessa cidade, vários dormem em pé. Sobreviver é o que vale, além do povo brasileiro. Milhões de imigrantes, africanos, bolivianos, só querendo uma chance. O espaço é pequeno, o pensamento é de gigante. Você sente na pele quando o outro chega antes. E com isso a violência e o estresse não para. Daqui a pouco tem gente morando no jardim da sua casa, um pedacinho de terra ou em toda a área. Desigualdade hereditária, isso nunca acaba. Por onde passo, um milhão também tem que passar. Muitos pra viver, muitos pra morar. Vejo gente de mundo e sempre em todo lugar. Sem espaço pra dormir, sem tempo pra sonhar. Por onde passo, um milhão também tem que passar. Muitos pra viver, muitos pra morar. Vejo gente de mundo e sempre em todo lugar. Sem espaço pra dormir, sem tempo pra sonhar. Insana, sampa da gota serena. Na arena, cidade grande ficou pequena. Entre prédios, euforias, tédio e galerias. Nada remedia, corre, corre do dia a dia. Cansaço, sono, primavera, inverno, outono. Cenário cinza, monóxido de carbono. Congestionamento em vias, um povo na rua esquecido. A fumaça no pulmão, um coração poluído. Um formigueiro, índice populacional. Sou cria desse mundo, meu habitat natural. Polícia, ladrão, os moleque a milhão. Da renda do 12, sustenta a pose do avião. Sem emprego, sem sossego, sem mistério. Sem espaço pra vida, sem cemitério. Sem rumo, sem ideia, só um amontoado. Sem sonhos cancelados por metro quadrado. Por onde passo, um milhão também tem que passar. Muitos pra viver, muitos pra morar. Vejo gente de mundo e sempre em todo lugar. Sem espaço pra dormir, sem tempo pra sonhar. Por onde passo, um milhão também tem que passar. Muitos pra viver, muitos pra morar. Vejo gente de mundo e sempre em todo lugar. Sem espaço pra dormir, sem tempo pra sonhar.